Feliz, alegre, muito feliz em poder ministrar aos vossos corações nesta manhã, escondido na cruz de Jesus Cristo. Quero dizer-lhes que levantei-me bem cedo e fui ao altar do Senhor. Derramei muitas lágrimas por vocês. Aleluia. Emprestei o meu ouvido aos Deus dos céus para procurar ouvir da parte dele o que deveria falar para vocês nesta manhã. E agora estou aqui emprestando minha boca ao Deus do céu para falar-lhes o que ele mandou que eu vos fale. Quantos vieram aqui nesta manhã para ouvir a voz do Senhor, para ouvir a voz de Deus? Quantos sabem que Deus está falando conosco aqui esses dias? Aleluia, aleluia. Eu louvo a Deus pela maneira como Deus tem feito, usando cada ministro seu. Ontem eu fiquei sobremodo admirado e glorificando a Deus de ver como Deus usou aqui o seu servo, o pastor Satiro. E o que eu acho lindo, pastor Cizino, é quando cada ministro de Deus tem a maturidade ministerial e espiritual de ser usado por Deus como Deus quer lhe usar. Tem a sua identidade ministerial. Isto aqui é lindo. E Deus assim está levantando muitas outras vidas, como vocês puderam ouvir hoje uma palavra com o pastor Vanderlei. Este servo de Deus está fazendo uma obra bonita lá no Japão. E eu quero a permissão do pastor Cizino para, dentro de um minuto, trazer uma boa notícia a vocês, inclusive aos pastores que aqui estão. E com respeito aos demais, muito especialmente ao nosso querido pastor Álvaro, que é a maior liderança naquele triângulo mineiro ali, envolvendo aquele sudoeste goiano. Eu quero dizer para vocês que Deus tem levantado vidas. Aqui está o evangelista Evaldo Godoy. Fique de pé, servo de Deus. Debaixo do sangue de Jesus, Deus tem me dado uma agenda muito concorrida mesmo. Não temos mais tempo para estar atendendo como gostaríamos. E quando muitos me ligam, ultimamente eu tenho indicado este evangelista para ir lá. E depois recebo fax de gratidão dos pastores pela maneira como Deus tem usado este seu filho. Sabe por que eu estou fazendo isto? Quero dizer a vocês, eu não faço média com ninguém. Não. Eu sou o que sou, pela misericórdia de Deus, e sei que nada sou. Mas é porque eu tenho prazer nas vidas que Deus vai levantando. E eu quero que os pastores saibam que Deus está usando este seu servo com muita cultura bíblica, com muita graça, com muita revelação. Guarda o que tens. Quando o homem pensa que alguma coisa, ele começa a morrer. O Senhor te abençoe e te guarde. Quantos vão orar por este servo de Deus? Amém? Quem trouxe o livro? O livro. Quem trouxe o livro? Levante-o, por favor. O livro. Quem trouxe o livro? Levante a sua Bíblia, por favor. Aleluia. Segure a sua Bíblia. Nós vamos dirigir uma rápida palavra de oração e vamos ler a palavra do Senhor. Senhor Deus, é chegada a hora. Aqui estamos para mais uma vez nos deleitarmos na meditação da tua palavra. Fala conosco, Senhor. Fala profundamente aos nossos corações. Conscientiza-nos mais e mais acerca desta tarefa primordial da igreja, a evangelização dos povos, das tribos, línguas e nações. Ó Deus eterno, soberano e altíssimo, agora estou eu aqui, o teu servo, para ministrar a tua palavra. Confirma a tua palavra nesta manhã em cada coração. Confirma a tua palavra em cada alma. Dá-me ganhadores de almas nesta manhã. Meu Deus, apresento-te os jovens, os anciãos que aqui estão. Apresento-te até mesmo teus ministros que aqui estão, que são mola mestra nesta obra de missões. Que cada um possa nesta manhã, mais do que nunca, aumentar, consolidar em seus corações o propósito de mobilizar a igreja e as igrejas que estão sob os seus cuidados pastorais para fazer missões. Só a tua palavra pode fazer isto. Somente o teu Espírito pode fazer assim, ó Senhor. Ó meu Deus, conforme o teu poderoso Espírito me ajudou, pediste nesta manhã, meu Deus, enxerta a tua palavra em cada alma nesta manhã. Dá-nos um tremendo revestimento de poder. Aqueles que ainda não falam em línguas estranhas, aqueles que ainda não receberam o batismo com o Espírito Santo, queira batizá-los nesta manhã, ó Deus. Senhor, eu, teu servo, eu te agradeço por antecipação pelas dezenas, dezenas, dezenas de filhos teus que nesta manhã falarão em línguas estranhas pela primeira vez. Eu estou agradecendo-te agora, agora, agora, agora, Senhor, porque há um testemunho do teu Espírito com o meu Espírito, de que centenas, centenas, centenas falarão em línguas estranhas nesta manhã pela primeira vez. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, eis aqui todas as faculdades mentais deste teu pequeno servo. Eis aqui, ó Deus, o meu corpo, este tabernáculo terrestre. Uma candelei de covas nai, eirimion de covas turmi candela baixeia. Leme camanando de covas nai, eis aqui a alma, o espírito, o corpo do teu servo. Agradeço-te, ó Deus, porque no meio de milhares, milhares com tanta habilidade, com tanta capacidade, tens me dado esta oportunidade para ajudar a fazer a tua obra no Brasil. Minha alma agradece-te e engrandece-te, ó Deus, porque atentaste para a pequenez do teu servo. Oh, tem misericórdia de mim, ajuda-me nesta manhã prestar-te este serviço santo em favor dos santos e eleitos que te pertencem. Ela mantu de covas neia, rai me canto e me anda laia, dale me cande covas, nere me canda labachuri me candaraias. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus eu oro a ti. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Todos vocês que trouxeram Bíblias, abram-nas no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13. E leiamos o versículo 36, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, e leiamos o versículo 36, leiamos, porque, na verdade, tendo Davi, no seu tempo, servido conforme a vontade de Deus, dormiu, e foi posto juntamente de seus pais, e viu a corrupção. Vamos ler este versículo mais uma vez, porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus. Eu quero que todos vocês recitem a parte A deste versículo comigo. Leiamos o portanto. Porque, na verdade, tendo Davi servido ao Senhor conforme a sua vontade. Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo, tendo Davi no seu tempo servido ao Senhor conforme a sua vontade. Amém. Leiamos também no livro do profeta Daniel, capítulo 5, versículo 11. Daniel, capítulo 5, versículo 11. Façam esforço e me acompanhem nesta leitura. Daniel, capítulo 5, versículo 11, que passo a ler. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses e de teu pai, o rei Nabucodonosor. Sim, ó rei, Sim, ó rei, o teu pai o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Leiamos inicialmente mais uma passagem bíblica, Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Eu quero que vocês me acompanhem também nesta leitura. Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, que diz assim: e busquei dentre eles um homem que estivesse tampando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Amém. Amém. O Deus do céu continue iluminando os olhos do nosso entendimento e aquecendo nossos corações para bem entendermos, guardarmos, obedecermos a sua bendita palavra. Amados e queridos irmãos, na quinta-feira à noite, quando eu estive aqui pregando, mediante a graça do Deus vivo que me foi dispensada, eu vos falei a palavra de Deus, vinculando-a a este tema: por que missões já? Isto andando na linha do tema do nosso congresso este ano, missões já, antes que o século 20 se vá. E naquela noite de quinta-feira, Deus foi bondoso para conosco e confirmou a sua palavra, sim, derramando o seu espírito, fazendo com que enfermidades fossem reveladas e expurgadas dos corpos, como foi o caso daquela irmã que vomitou a enfermidade e daqueles que foram curada de hérnias. Deus seja glorificado em tudo isto. Hoje, enquanto eu orava, pedindo ao Senhor uma palavra, então o querido Espírito Santo ajudou-me mais uma vez e trouxe esta palavra ao meu coração: missionários para esta geração. Este é o nosso tema desta manhã. Quinta-feira falamos no começo do tema: por que missões já? E ali diz assim: antes que o século 20 se vá. Por isto que Deus me manda falar assim: missionários para esta geração. Eu gostaria de voltar a chamar a vossa atenção para a primeira leitura bíblica que fizemos nesta manhã, aquela que diz assim: e Davi serviu ao Senhor ao seu tempo. Quando eu leio esta passagem bíblica, pastor Álvaro, eu entendo, eu conheço, eu posso detectar que Deus, além de ter uma oportunidade para cada um dos seus filhos, Deus tem um tempo determinado para iniciar uma obra através de um filho seu e para concluí-la também. E isto deve levar-nos à sensibilidade espiritual e ao cuidado de não nos atrasarmos neste serviço para Deus. E Davi, ao seu tempo, serviu ao Senhor. E o versículo continua dizendo: mas Davi dormiu no Senhor. Passou o tempo de Davi, Davi trabalhou, Davi serviu, foi eficiente, foi abnegado, foi dedicado. Mas a Bíblia diz: mas Davi dormiu no Senhor. Hoje o pastor Gilmar está aqui servindo ao Senhor, hoje os pastores estão aqui, nós estamos, mas o tempo está passando e há de passar, e ele passa velozmente. E eu quero que você entenda: o dia de ontem não voltará nunca mais, a noite de ontem nunca mais voltará, nem na eternidade nós conheceremos a noite de ontem como sendo a mesma sexta-feira, nunca mais passou. E Davi serviu ao Senhor ao seu tempo. Escutem, nós somos responsáveis por esta geração presente. Davi foi responsável por sua geração. Davi serviu a sua geração. Nós somos responsáveis por esta geração. Então, missionários para esta geração. Acontece que Deus está diante de um grande desafio. Como desafio, pastor Gilmar? Por acaso existe ou existirá? Existirá desafios para Deus? Sim, Deus está diante de um grande desafio. É que Deus está procurando homens qualificados, homens que preencham todos os requisitos que devem ter os missionários para esta geração. O que eu vou lhe falar é isto: a qualidade, o caráter, os requisitos que deve ter os missionários para servir a esta geração. É por isto que Deus usa o profeta Ezequiel, dizendo: busquei dentre eles um homem, não foram nem mesmo dois, um homem que se colocasse entre mim e o povo como intercessor, que se colocasse na brecha, para que eu não julgasse, para que eu não destruísse esse povo. Mas a ninguém encontrei. Procurei um homem. Quando eu leio esta passagem bíblica, procurei um homem que lutasse por esta geração, que intercedesse por esta geração, que pudesse ficar aos meus pés intercedendo e velando em favor desta geração. Quando eu leio isto, lembro-me até de um certo filósofo grego chamado Diógenes. A história grega conta que um dia esse filósofo Diógenes saiu com uma lâmpada em pleno dia, com uma lâmpada acesa, andando na cidade de Atenas, e quando o viram naquele comportamento estranho, com uma lâmpada acesa, andando nas ruas de Atenas, procuraram: mestre, o que estás procurando? Ele disse: procuro um homem, procuro um homem, estou procurando um homem. Eu não estou aqui para filosofar, porque eu não gosto de filosofar. Eu gosto mesmo é de sangue e fogo, sangue de Jesus e fogo do Espírito Santo. Mas eu estou querendo lhe dizer nesta manhã que o querido Espírito Santo, a chama divina, a chama do Pentecoste, o segredo dos sete Espíritos que arde diante do trono de Deus, o Espírito do Senhor está aqui nesta manhã procurando o homem, procurando o homem, procurando o homem, procurando o homem. Hoje não é difícil, é fácil encontrar. Ainda existe quem queira colocar-se nas mãos de Deus e ser usado por Ele. Quem quer? Quem quer? Quem quer? Quantos querem? Levante a mão, segure e diga: fez o homem, fez o homem, fez o homem, fez o homem. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Vá adorando ao Senhor, porque hoje Ele tem uma conversa individual com você. Prima cheia, leremicanda labassu de covasnai. Aleluia, aleluia. Missionários para esta geração. Antes que eu vos leve às páginas da Sagrada Escritura e o seu belo e sagrado contexto, deixai-me dar-lhes uma visão global, um perfil global do tipo de missionários que esta geração precisa. Depois eu vou enfatizar especificamente mais alguns pontos, mas de uma maneira global quero vos dizer os tipos de missionários que esta geração precisa. Esta geração precisa de missionários que tenha a fé de Abraão e assim esteja habilitado a andar com o Senhor e sacrificar o melhor da sua vida. Esta geração precisa de missionários com a chamada de Arão, que sabia que ministério e missões não é emprego para ocioso, não é emprego para quem não soube fazer mais nada, aí descobriu que tem que uma alternativa, ir como missionário para qualquer lugar e ter um dinheirinho mais fácil. Esta geração precisa de missionários na qualidade de Arão, chamado por Deus, escolhido por Deus. Por isto diz-nos a carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 4, e ninguém toma para si esta honra, a não ser os que são chamados por Deus, como foi o sacerdote Arão. Esta geração precisa de missionários com a integridade moral de José, que saiba lidar com o sexo oposto, que saiba ter predicados morais, como José, que dizia: se tu és uma louca, o meu senhor, o teu marido, confiou-me toda esta dispensa, mas a ti não, tu és dele. Mas deita-te comigo, José, tu és uma louca, eu sinto nojo de ti, e como eu pecaria contra o meu Deus deitando-me contigo. A obra de Deus está sofrendo, Jesus está sofrendo muito, por causa de obreiros irresponsáveis, por causa de obreiros carnais, por causa de obreiros missionários e missionárias, entre aspas, que têm na pele o vírus do adultério, que não podem ver uma irmã bonita, um irmão bonito, que já está levando para outro caminho. Esta geração precisa de missionários com a integridade moral de José, homens de uma só mulher, mulher de um só macho, homens e mulheres que tenham vergonha na cara e que teme a Deus e que teme ao Senhor. E procurei entre eles um homem, uma si, alamachandaramanai. Aleluia, aleluia, missionários. Alamande covasnai, uima xerami kamanahai, uramande canturimi candalabassirimi candaraia. Missionários para esta geração precisa de missionários que tenha a mansidão de Moisés, que não use de abuso de autoridade para maltratar vidas e às vezes até discipliná-las sem razão, que explique e que justifique. Esta geração precisa de missionários com a obediência de Samuel, a respeito de quem a Bíblia diz assim: Samuel, servo de Deus, e nenhuma de suas palavras caíram por terra. Acerca de Samuel, um homem disse a Saul: há nesta cidade um homem de Deus, e tudo o que ele diz acontece. Esta geração precisa de missionários que tudo o que ele diz em nome de Jesus e com base na palavra acontece. Esta geração precisa de missionários com a coragem de Neemias, que faça resistir às zombarias e às críticas de Tobias e de Sambalates, que escrevia dizendo: o que é que esse remanescente, esse pouquinho, esse punhado de gente vai fazer? Será que eles estão pensando que vão restaurar estes muros? Se vier uma raposa, baterá nesses muros e vai destruir tudo. E mandaram dizer: Neemias, larga de perder tempo com este povinho que não é de nada, esses ex-exilados, larga isso de mão, tu és copeiro do rei Artaxerxes, vem para a tua mordomia, vem para o teu conforto, larga esmague esse povo, Neemias. E Neemias dizia assim: eu estou fazendo uma grande obra, de maneira que não poderei me atrasar. Enquanto desceria para ir ter convosco, precisamos de missionários que tenha a coragem de Neemias. Deus não é Deus de covardes, Deus não é Deus de homem frouxo, Deus não é Deus de homens que retrocedem. Deus é Deus de homens de fibra, de homens que vão avante e que vão até o fim. Esta geração precisa de missionários que tenha o zelo de Esdras, que eu faça abrir a Bíblia e mostrar e ler a lei do Senhor para o povo, jejuar com o povo, mostrar-lhe as escrituras e voltar o coração do povo para Deus. Esta geração precisa de missionários que tenha as lágrimas de Jeremias, que quando o povo está afastado, eles está prostrado, banhado em lágrimas, e dizendo: por acaso não voltarás a ter misericórdia do teu povo? Não voltarás a falar conosco? Deus precisa de missionários que tenha os olhos banhados em lágrimas. Eu acredito muito em crente chorão. Eu gosto de crente chorão. Aleluia! Olhem para mim. Olhem para mim. Lá fora, esse mundão bobo que aí está costuma estribar-se na vaidade da sua mente e dizer assim: homem que é homem não chora. Isso é bobagem. A Bíblia diz assim: bem-aventurado aqueles que choram. Aleluia! Deus precisa de homens quebrantados, homens e mulheres que tenham lágrimas. Quantos já derramaram lágrimas pelas almas sem Cristo, pelas vidas perdidas? Aleluia! Segura sua mão comigo. Diga o que eu vou dizer. Ó Deus, mais forte. Ó Deus, não quero ser um crente vazio, oco, pálido, anêmico na alma e dos olhos secos. Deus, eu quero ser continuamente um homem sensível à tua voz e ao teu espírito. Dá-me lágrimas, dá-me lágrimas, dá-me lágrimas, dá-me lágrimas, dá-me lágrimas. Aleluia! Receba o quebrantamento do Espírito de Deus, receba o toque do Espírito de Deus, receba o domínio do Espírito de Deus, receba o manuseio do Espírito de Deus. Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Assim, eis aí, missionários e missionárias que esta geração precisa. Assim, ó, quem quiser que diga que é meninice, quem quiser que diga que é porque são neófitos, quem quiser que diga: eu não creio assim, eu creio que são sensíveis, eu creio que são cheios, eu creio que são vidas dominadas pelo Espírito de Deus. Depois eu vou continuar. Adore como você quiser. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Adore, adore, adore, meu Deus! Adore, adore, adore, adore, adore. Não se preocupe com quem está ao seu lado. Adore, adore. Deixa, deixa Deus virar-se pelo avesso. Adore, adore, adore. E Davi serviu ao seu tempo, conforme a vontade do Senhor. Esta geração responderá por esta geração. Esta geração de crentes responderá por esta geração. Aleluia! Aleluia! Aleluia! Muitas das vezes nós interpretamos errado as escrituras. E quando a Bíblia diz assim: e quando o evangelho for pregado a todo mundo, então virá o fim, tem base. Mas na nossa escatologia nós costumamos dizer: isto é para Israel. Israel será nação missionária no milênio. Sim, será. Mas esta geração de hoje, o milênio, os remanescentes do milênio, não verá esta geração aqui de hoje. Esta geração é responsável por esta geração. Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Adore! Adore, é assim mesmo. Depois eu vou continuar. E isto é só o começo, irmão. Isto é só o começo. Porque o que Deus me mostrou hoje no quarto daquele hotel, vossos olhos ainda não viram, vossos ouvidos ainda não ouviram, e ainda não subiu aos vossos corações o que Deus tem para hoje aqui. Aleluia. Aleluia. Isto é só o começo. Aleluia! Missionários para esta geração. Precisamos de missionário com a firmeza de Daniel, que resistiu a mais de um império sem negar a sua fé e a sua comunhão com o Senhor, como veremos daqui a pouco. Esta geração precisa de missionários com a ousadia de João Batista, que dizia assim: ei Herodes, esta mulher que tu estás possuindo, ela não te pertence, eu vou cortar tua cabeça, profeta. Pode cortar, mas esta mulher não te pertence, esta mulher não te pertence, esta mulher não te pertence. Esta geração precisa de missionários. Não de missionários de conveniência, não de obreiros de conveniência. Eu vivo preocupado e intrigado com os obreiros de conveniência que existem. O que é isto? Não estou me referindo a nenhum dos que aqui estão, mas para nossa advertência, vou generalizar a situação. Às vezes nós temos punho, nós temos braveza, nós temos autoridade pastoral para dizer ao irmãozinho pobrezinho, ao irmãozinho sem expressão, ao irmãozinho sem influência: ele errou, está certo, tem que ser disciplinado, tem que ser chamado a atenção. Mas às vezes nós temos tanto ímpeto, tanta autoridade para com ele, mas daqui a pouco o ricão, o dono da multinacional, o dono do dinheiro da cidade, começa a viver do jeito que quer na igreja, e a gente diz: vamos ter paciência com ele. É assim mesmo, a posição onde ele vive é muito alta, ele tem muito status. Deus dá nos homens como João Batista, dá nos homens como João Batista, que tenha coragem de falar com Herodes. Ora bacandarabaxandaramanai. Aleluia. Oh, aleluia. Alamaxaremikamanai. Aleluia. Prepare-se, o meu compromisso é lá em cima. Lá em cima. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Missionários para esta geração precisa de missionários com a consolação de Barnabé. Barnabé era aquele consolador. Quando Paulo, que tinha um temperamento meio áspero, disse assim: eu não vou levar João Marcos comigo, era a segunda viagem missionária, vamos confirmar, reconfirmar as igrejas. Aí o que aconteceu? Silas e Barnabé disseram: vamos levar João Marcos. Paulo disse: eu não quero comigo um homem que me deixou no meio da jornada. Porque quando chegou lá na Panfilha, quando João Marcos viu as lutas do campo missionário, ele disse: ei, irmão Paulo, o senhor me dá licença porque eu vou voltar, eu não dou conta não. E voltou, e na segunda viagem, pode ser assim: comigo não, comigo não. Não, eu não quero. E Barnabé disse: Paulo, tenha paciência. Não, não adianta. Paulo, você vai estragar João Marcos. Não, comigo eu não quero. Paulo, ele ainda era moço naquela primeira viagem. Ele agora está mais amadurecido. Eu não quero comigo. E a Bíblia diz que houve grande discussão. Mas aí lá vinha um missionário chamado Barnabé. Eu imagino assim, põe a mão nos ombros de João Marcos e diz: meu filho, não desanima não. Deus me faz entender que tem um ministério autêntico para você. O irmão Paulo é um homem de Deus. Deixe, na verdade você não deveria ter voltado, mas não desanime. Olhe, confia no teu irmão Barnabé, pode confiar em Jesus e em mim. Eu te ajudo, eu te defendo, eu estou contigo. Oh meu Deus, precisamos de missionário consolador como Barnabé. O seu nome significa filho da consolação, o grande, impetuoso, gigantesco. Santo Paulo continuou a sua jornada. Passado alguns anos, quando eu estava lá na Itália mês passado, lembrei-me disto. Passado alguns anos, Paulo está lá preso, amarrado no tronco, depois está livre, mas está lá em cadeias, lá em Roma. Aí escreve e diz assim: Timóteo, vem ter comigo urgente, traz a capa que deixei lá em Carpo e traz contigo João Marcos, porque ele me é muito útil para o ministério. Oh, aleluia! Glória! Ora, bacandere me candaraia, aleluia. Precisamos, não é de missionário que chega aqui hoje e diz: ei, você está aqui nos Gideões há 5 anos, nunca fez nada, sai da frente, olha aqui, ó, que é que faz. Agora que o pastor Cizino vai conhecer quem é missionário. Não é desse tipo que nós precisamos. Não, nós não precisamos de missionário que venha matar missionário. Sansão matou muita gente, matou 1000 só com uma queixada de jumento, mas só matava filisteu, nunca matou um irmão seu, nunca, nunca, nunca. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu quero que Deus te use mais. Eu quero que Deus te levante como o maior pregador desta geração. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Te amo porque amo a Deus e porque o amor de Deus está dentro de mim. Por isso que eu sou o ganhador de almas. Pegue na mão do seu irmão e diga: eu te amo, por isso eu sou missionário. Eu amo você, eu amo você. Pegue na mão dele, pegue na mão dele. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Missionários para esta geração. Precisamos, esta geração precisa, aleluia, de missionários com o zelo doutrinário de Tiago, que sempre estava dizendo: irmãos, não é bom que se faça assim, cuidado, irmãos, aleluia. Precisamos de missionários que tenha a pureza de Timóteo, a quem Paulo dizia, ou de quem Paulo dizia: pois eu te conheço, meu filho Timóteo, pois desde a tua juventude tu conheces a Sagrada Escritura que te foi ensinada por tua mãe e por tua avó. Eu sei que tu és puro, mas foge dos pecados da carne e dos desejos da juventude. Procura apresentar-te a Lamande Comaná Sirimicomanai, umicama na cheia, como homem aprovado, de que não tem do que se envergonhar. Missionários para esta geração. Oh, aleluia. Agora nós vamos começar. Aleluia. Para mim. Jesus, como é que eu vou começar? Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Missionários para esta geração. Vamos voltar para Daniel, capítulo 5, versículo 11. Há no teu reino um homem que tem o Espírito dos Deuses Santos. Aqui quem estava falando era a mãe do rei Dario, que portanto este rei foi filho de Nabucodonosor. Ele não estava entendendo o que tinha sido escrito na parede por aquele dedo misterioso. Chamou os magos, os adivinhadores, ninguém entendeu. Aí lá vem a velhinha, a dona do palácio, e o rei está preocupado e disse: meu filho, você parece que está abatido. Eu estou parafraseando: os meus assessores religiosos, os meus adivinhadores, sim, eles não deram conta de discernir este mistério, esta escritura, estas frases da parede. E a mãe disse assim: olha, meu filho, há no teu reino um homem que tem o Espírito dos Deuses Santos. Só é que ela não soube dizer direito, irmão. Não é o Espírito dos Deuses Santos, porque para os babilônicos, quando a pessoa tinha capacidade para discernir sonhos, ciências, revelações, eles acreditavam que era influência dos deuses, dos astros, da lua. Por isso ela disse: ele tem o Espírito dos Deuses Santos. É, minha velha, não é Espírito dos Deuses Santos, ele tem o Espírito do Deus Santo, ele tem o Espírito do Deus único e verdadeiro. No teu reino, um homem que tem Uramassi, o Espírito do Deus Santo. Aleluia. Agora prestai bem atenção no que eu quero dizer a vocês, missionários para esta geração. Para ser missionário, para conquistar, para ganhar esta geração, a primeira característica, ela está, todas que eu vou mencionar, na vida de Daniel. Em primeiro lugar, o missionário para ganhar esta geração há de ser um homem que se consagre voluntariamente a Deus. Missionário para mudar esta geração tem que ser e há de ser homens que voluntariamente queiram consagrar-se a Deus. Queridos, prestai bem atenção a isto. Ouçam, existia um princípio na vida de José. Sabe qual era? O princípio da consagração voluntária na vida de Daniel. Imagine isto: Daniel estava na Babilônia, Daniel não estava lá em Jerusalém. Daniel, além de estar na Babilônia, foi escolhido para ser um dos assessores do rei da Babilônia, como vocês vão ver daqui a pouco, com direito à comida, com direito a aprender a língua da Babilônia, com direito a entrar na sala do rei, a desfrutar tudo do rei. Mas Daniel, sem que ninguém lhe cobrasse, Daniel teve uma voluntária consagração. Quem tem vontade de servir a Deus, quem tem vontade de ser usado por Deus, não é preciso o pastor ficar lhe dizendo: deixa isso, deixa aquilo, consagra-te. Não é preciso. Quem é apaixonado por Deus, quem é apaixonado pela obra de Deus, consagra-se de graça, consagra-se voluntariamente, consagra-se. Consagra-se sem pressão. Aleluia, aleluia, sem exigência da lei, sem a tribo dos levitas por perto, sem sacerdote por perto, Daniel resolveu levar a vida de um nazireu. Sabe quem era o nazireu? Era aquele que se consagrava voluntariamente ao Senhor, voluntariamente. Ele dizia: não vou beber vinho, não quero casar-me, não toco em nada que é morto. Abrindo um parênteses, um dos erros de Sansão, sabe quando foi que Sansão começou a cair? Quando ele tocou no leão morto. Porque ele era nazireu e não podia tocar em nada morto. Quem toca em coisa morta começa a morrer. Começa a morrer. Sansão começou a morrer quando tocou no leão morto. Ei! Tu tens que ter o cheiro do Deus vivo! Tu tens que ter o cheiro do Deus vivo! Oh, aleluia! voluntariamente, ele resolveu consagrar-se. Números capítulo 6 fala da vida de um nazireu, como ele tinha que ser consagrado. Agora veja como Daniel voluntariamente resolveu ter uma vida consagrada. Daniel capítulo 1, versículos 8 e 9, meu Deus, quando eu leio isto aqui, a minha alma fica completamente desafiada. Daniel capítulo 1, versículos 8 e 9, e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse que não se contaminasse. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Olhe para cá, Daniel, sem pressão pastoral, sem influência de ninguém, ele resolveu, ele assentou. Pastor Cizino, eis aí mais uma razão para o senhor continuar esta obra. Jovens, jovens, o senhor é como patriarca e pai para eles. Eu sei que Deus sempre lhe guardou, mas eu vou lhe dizer uma coisa, homem de Deus. O senhor não pode falhar nem sonhando. Se o senhor falhar, o senhor vai estragar milhares de vidas. Mas o nosso Deus que lhe levantou vai continuar lhe guardando, porque eles estão se espelhando no Senhor. Eles estão se espelhando no Senhor. O Senhor se consagrou voluntariamente. Ninguém sentiu com o Senhor. O Senhor passa noites sentindo o travesseiro como pedra. Não tem sossego. Vira para lá, vira para cá. Tem que ir no Chile, tem que ir no Amazonas, tem que fazer a obra. Quantos de nós, enquanto o Senhor está assim, nós estamos dormindo? Mas o Senhor não pode reclamar para ninguém, porque voluntariamente o Senhor quis. E Deus disse amém. E Deus disse: está bem, meu filho. Você quer, eu quero, eu quero, tu queres. É um compromisso com Deus. Eu já disse até para minha mulher: esta aqui é a única da minha vida. Eu já disse até para ela: minha filha, eu sei que tu me amas muito e eu te amo muito mais. Eu sei que tu me compreendes e tens sido a coroa do meu ministério. Agora, o que eu sinto aqui vai muito além, não dá de você entender. Vai, mãe. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Não foi papai, não foi mamãe, não foi convenção. Com respeito às convenções, não foi ninguém. Um dia eu resolvi dizer: basta o tempo decorrido. Quando eu não conhecia Jesus, virei na direção igual ou em direção ao autor e consumador da minha fé, e disse: agora é para valer. Eu vou viver só para ti. Eu vou te conhecer. Aleluia, aleluia. Um dia não foi a minha boca, não foram meus lábios, mas eu orei ao Senhor e disse assim: Senhor, o quanto é possível aqui na terra um homem mortal ser santo, eu quero ser santo. É isto. É isto. Esta geração precisa conhecer missionários consagrados. Quantos querem ser santo? O quanto é possível ao homem mortal? Levante a mão e seguro. Seguro, porque eu estou recebendo autoridade aqui agora. Aleluia. Aleluia. Eu nunca pedi para ser um grande pregador, porque sei que não sou. Eu nunca pedi para ser famoso, porque sei que não sou. Eu nunca pedi nada disto para Deus. Eu sempre pedi uma coisa: santifica-me, santifica-me, santifica-me, santifica-me, santifica-me, santifica-me. Vocês querem consagrar-se voluntariamente para Deus? Vocês querem? Sabe o que vai acontecer? Se você quer como Daniel quis, diz um versículo que eu li o outro: e Deus usou de graça com Daniel, dando simpatia ao eunuco. Se você quer, Deus vai criar os meios. Se você quer, Deus vai entrar em ação. Primeiro ele tem que saber se você quer. E Deus deu graça a Daniel aos olhos. olhos do eu lucro. Um dos primeiros passos para ser usado por Deus é querer. Quando a gente quer, Deus olha se tu queres. Queres mesmo, meu filho? Eu já te sondei todo. Eu já vi que tu queres. Então eu vou abrir as portas para ti. Então eu vou proporcionar as condições. Vou dar essa oportunidade. Quantos querem consagração voluntária aqui? Quantos querem? Eu estou acreditando. Ó Deus, eu teu humilde servo, pastor Gilmar, eu te peço agora que o teu espírito de santidade tome conta destas vidas aqui agora. Agora, sinta nojo da carne. Sinta nojo da carne. Sinta nojo do pecado. Sinta nojo do mundo. Rejeite as coisas do mundo. Rejeite as coisas do rei deste mundo. O príncipe das trevas, sinta a santidade de Deus. Alabacamana chora, macamana rai. Sinta a santidade de Deus. A santidade de Deus. Mais. Diga Jesus. Jesus, lá no recôndito da minha alma, ainda tem um pouquinho de carnalidade. Ainda há um pouquinho de influência deste mundo. Mais. Receba. Santidade. Alabacandaraba suribi candaraba suribi camanahais. Alebicamana suribi candaraba turimi candaraya. Sharaba suribi candarabas. Alamacamana suribi candaramanai. Servo de Deus vivo, a tua alma está com sede, e o pastor Gilmar, servo de Jesus, ordena agora, receba agora um banho de santidade e de fogo do céu, como nunca em tua vida. Receba! Minha santa irmã, ajude ela. Pode segurar ela, porque Deus está dando mistério. Demas. Chegas. Dizendo só uma palavra: Santo. Depois eu vou continuar. Yeah. Aleluia, aleluia. E Davi servia ao Senhor ao seu tempo, conforme a vontade de Deus, e busquei dentre eles um homem, há no teu reino um homem que tem o Espírito dos deuses vivos, missionário com o Espírito de Deus vivo, missionários para esta geração. Adore, adore, adore, adore. A segunda característica de Daniel, que mostra a característica dos missionários, de que esta geração precisa, quereis saber qual era? É que Daniel, além de ser separado, consagrado, ele andava na direção contrária ao reinado da Babilônia. Escute o que eu vou lhe dizer: todos aqueles que querem ser usados por Deus têm que andar na contramão com este mundo. Tem que andar na contramão. Aleluia, aleluia, aleluia. Daniel andava na contramão. Daniel capítulo 1, o rei diz assim: separe da comida, da bebida, dos manjares, de todos os estátuas do palácio, a esses moços e a esse Daniel. Daniel vai dizer assim: olha, eu não quero, eu não aceito, porque você todo o tempo ao contrário. Deixa que Deus vai dar graça, mas você vai me deixar em situação difícil. Dizer o eunuco: não, eu confio em Deus. Daqui a pouco alguém diz assim: durante 30 dias ninguém faça menção de outro Deus a não ser esta estátua, o Deus Nabucodonosor. Daniel, Babilônia está todo nesse sentido. Daniel disse: o quê? Como é a história? Daniel, agora a coisa apertou, hein? 30 dias sem poder orar. Eu penso que Ananias e os seus companheiros: olha, agora ficou difícil, ainda mais para você, nosso querido. Você gosta de orar 3 vezes ao dia, não pode. Cuidado, hein? Tem espia para todo lado, não pode. Como é que é a história? 30 dias sem fazer menção do nome de outro Deus. E todos aceitaram? Aceitaram. Estão todos nessa direção. Pois eu vou nessa direção. Eu vou nessa. Homem usado por Deus está sempre na direção contrária ao diabo e a este mundo dominado pelo diabo. Olhe para mim, olha aqui, ó, bem na minha face. Quero ser um missionário, quero ser um homem usado por Deus, quero ser uma jovem usada por Deus, mas como? Andando com o mundo, de mãos dadas com ele, crente santo, vocacionado e separado, não tem obrigação de aceitar as modas e os ditames desse mundo. Ele é diferente, ele é diferente. Aleluia. Olhem para cá, vocês devem lembrar, houve um tempo no Brasil que a moda era calça boca de sino. Quem lembra disso? Calça boca de sino. Ô irmão, quem não tinha uma calça boca de sino era muito pano, só voltava a varrer a rua. Boca de sino. Pronto, quem não usava boca de sino era um quadradão, bobão, desinformado, todo mundo de boca de sino. Passou um tempo, agora não é mais boca de sino, a moda é cocota. Quem lembra? Calça cocota. Pronto, justinho aqui, ó. Justinha. Sabe quem é que dá essas ideias? Pelo menos hoje no Brasil. Sabe quem é que lança as modas? Clodovil. Sabe quem é esta coisa? Um homossexual, nojento, imoral, fedido, depravado. Fizeram uma entrevista com ele. Perguntaram: você gosta de ser chamado de homossexual? Ele parou e disse: não. Por quê? Eu não gosto desse nome, é muito técnico. Gosto que me chamem de bicha. Imundo! E é ele que risca, que traça as modas. Aí o sistema demoníaco da Globo lança no Brasil e a crente, o crente diz: oh, agora o cabelo é assim, agora a roupa é assim, agora não é mais assim, é assim. Você tem que andar na direção diferente. Você tem que andar na direção diferente. Você tem que andar na direção diferente. Daniel ao dizer: não bebo, não como, não adoro. Eu tenho um Deus, eu conheço esse Deus. Aleluia. Missionários que esta geração precisa. Aleluia. Mas pastor Cizinho e demais pastores, existe um movimento por aí, com exceção de algumas pessoas boas que de vez em quando vão lá, o movimento gospel. É, meu Deus, um dia eu fui assistir, fiquei estarrecido. Jovens que se dizem crentes, de camiseta, tatuagem, cabelo com rabo de cavalo, calça US-top rasgada, e cantando, e vá perguntar para eles: por que assim? Por que esta linguagem? Por que esta gíria? Por que que você diz que Jesus é um cara bacana e que é um rock bem animado? Por que que você fala assim? Ele vai dizer: sabe por quê? É porque eu tenho que me fazer de tudo para com todos, como disse Paulo, para ganhar alguém. Ai, assim, quando alguém lhe disse assim, diga assim: então está bem, você tem que ser assim, é? Então faça o seguinte: eu conheço 5 aidéticos. Já que você trabalha assim para Jesus, por favor, vá lá, tire um pouco do sangue dele, aplique na sua veia, deixa os cabelos cair, deixa o vírus da água entrar no teu corpo, fica esquelético e depois vai falar de Jesus para ele. Esta geração tem que ouvir um povo santo, um povo separado, um povo diferente, um povo comprometido com Deus. Deus está falando coisas sérias aqui. Preparem-se. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Missionários para esta geração. Em terceiro lugar, há de ser um homem unido à palavra de Deus. Daniel era unido à palavra. Daniel capítulo 9 diz que Daniel estava lendo o rolo do profeta Jeremias e entendeu que os anos do cativeiro de Jerusalém e de Israel e Babilônia era por 70 anos. Então ele já foi chorar, orar e dizer: ó Deus, já se cumpriram os 70 anos e o teu povo ainda está aqui. Daniel era um homem apegado à palavra de Deus. É isto que eu quero lhe dizer. Esta geração precisa de missionários familiarizados com a palavra de Deus. A questão aqui não é pular como o pastor João pula. Eu pulo não é porque eu gosto, não, é porque quando o Espírito me enche, eu me entrego mesmo. Mas a questão aqui não é pular, a questão aqui não é voz grossa uma hora, voz fina outra hora. A questão aqui é oração e Bíblia, é oração e Bíblia, é oração e Bíblia. O povo precisa de Bíblia. O povo tem que sentir poder com base na Bíblia. Abre os olhos. Você já leu a Bíblia toda? Não responda. Você lê a Bíblia diariamente? E você está dizendo que quer ser missionário? O que é que você vai falar então, quando sair para o campo? Vai falar o que o Boris Casori falou, todo mundo já sabe. Vai falar as últimas do Alexandre Garcia, todos já sabem. Todos já sabem. Esta geração precisa de missionários que abra este livro santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Ainda que pregue na sua maior simplicidade, mas pregue Bíblia, pregue com poder. Ainda que não haja recursos teológicos, mas que haja muita graça, haja sim a base nas Sagradas Escrituras. Aleluia. Levante a sua mão comigo para aceitar um desafio. Aleluia, diga assim: meu Deus, une o meu coração à meditação da tua palavra. Meu Deus, eu quero, eu preciso ler a tua palavra todos os dias Agora vai orando e vai dizendo: querido Espírito Santo, diga comigo: querido Espírito Santo, querido Espírito, querido Espírito, dá-me fome de ler a palavra. Eu quero ler a palavra. Eu quero que o Verbo divino se faça carne em mim. Eu quero ler a palavra. Vai orando, pedindo a Deus. Tenho fome de ler a palavra. Leia a palavra. Leia a palavra. Leia a palavra. Oh, aleluia. Missionários para esta geração. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aqui está dando certo, porque nem o tempo da palavra o pastor Cizino compromete. Quando dá 8:15, fique o que ficar para trás, a palavra é pregada, você sai daqui cheio da palavra, você pode ser arrebatado, pode pular, chorar, como eu choro, pulo, mas você sabe daqui, sai daqui sabendo o que ouviu, sai daqui com conhecimento a mais, sai daqui mais abalizado, consolidado, mais convicto de missões, porque a palavra lhe convenceu mais acerca de missões, habite ricamente em vós a palavra de Deus. Aleluia! Missionários para esta geração. Os missionários de que esta geração precisa tem que ser um homem de oração. Daniel orava no mínimo 3 vezes ao dia. E amava tanto a sua pátria. Olhem para cá. Abria a janela em direção a Jerusalém. Parece que eu estou vendo aquela face bonita. Porque Daniel era bonito, irmão. Daniel era bonito. Era bonito. E vocês já viram que todo crente cheio do Espírito Santo termina ficando bonito? Não, eu não estou fazendo média. Não, eu não estou fazendo média. Todo crente cheio do Espírito fica bonito. Não, pera aí, pastor Gilmar. Tudo que o senhor ministrou eu aceitei. Mas aí não, aí é bondade. Não, meu filho, não. Provérbio de Salomão diz assim: o coração alegre aformoseia o rosto. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Daniel orava, abri a porta em direção a Jerusalém. Meu Deus, quando eu cheguei lá em Jerusalém, e o meu cameraman estava filmando toda Jerusalém, e eu passei cerca de 10 minutos mostrando do Gênesis até o Apocalipse os nomes das portas de Jerusalém e os nomes de Jerusalém. Quando eu cheguei, eu me lembrava, era aqui que parava da saudade de Daniel. Daniel orava. Daniel um dia prostrou-se para ajoelhar, e passou 24 horas, 72 horas, e foi passando, deu 20 dias, 21, 21 dias o anjo chegou, ele ainda estava orando. Este é o tipo de missionário que esta geração precisa. Tem gente aqui que quando começa a orar, aí aparece coceira, pira, alergia para todo lado. Aleluia. Oh, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Se o anjo demorar 10 minutos, quando chegar ele já está longe. Já levantou-se há muito tempo. Há muito tempo. Deus usa homens que se deixam ser usados por Ele. Jesus, eu posso repartir com eles? Aleluia. Ouçam. Aleluia. Com a compreensão da minha esposa, passagem de anos tem um sacrifício mais para ela do que para mim. Passagem de anos já estava no Japão, agora de janeiro passado, já estava lá fazendo cruzadas. Quando deu passagem de ano no Japão, eu ajoelhei-me e disse: ó Deus, sou-te agradecido por estes anos de cruzada, de serviço, pelos muitos milagres que eu já vi, como aquele moço lá em Nagoya, aquele surdo e mudo que o Senhor curou, que o trabalho terminou 5 horas da manhã. Pastor Dejaí ficou lá orando com eles, eu fui descansar um pouco. Vocês precisam ver isto. Veio um poder de Deus tão grande, um japonês, um nissen, surdo e mudo, passou a ouvir, começou a falar. Quando o povo ouviu ele falando, foi um poder de Deus tão grande, foi até 5 horas da manhã. Aleluia, que ele poder. E eu fui agradecendo ao Senhor quando eu estava ali do outro lado do mundo, e eu disse: hoje Eu tenho um pedido para fazer-te. Primeiro, Senhor, guarde a mim. Guarde a esposa que tu me deste. Guarde meus filhos. Em segundo lugar, Senhor, eu quero fazer um voto a ti. Este ano de 1997, eu vou dobrar minhas horas de oração. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Não vou dizer quantas horas já orava, porque o Deus é que é o dono da glória, mas Ele está me ajudando a dobrar as horas de oração, e eu estou vendo coisas que nunca tinha visto no meu ministério. Aleluia. Mês passado, este filho de Deus estava comigo, lá em Taguatinga, em Brasília, uma multidão, claro, menor do que esta, mas eram 12 mil pessoas, e acontece que dentro do grande templo, do lado de fora, vários telões, nós tínhamos uma quantidade como aquela ali, mas era menor um pouco, só de mudos e surdos, e uma irmã interpretando a mensagem para eles, com 30 minutos pregando. O querido Espírito Santo falou dentro de mim, disse: meu filho, declare agora que nesta noite os mudos e surdos serão batizados com o Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Eu segurei um pouco, eu disse: Senhor, são muitos. Só comigo, eu disse: são muitos, Senhor, não tenho esta fé. E o Espírito disse: eu estou te mandando. Eu parei. Lá estava minha esposa, lá estava este filho de Deus. E disse: ouçam, Deus está me dizendo que esta noite esses mudos e surdos falarão em línguas estranhas pela primeira vez. Ah, meus santos, ah, se vocês estivessem lá. Continuamos pregando. Daqui a pouco o Senhor foi levantando mudos e surdos. Mudos e surdos. Daqui a pouco a igreja começou a ouvir mistério. E uns foram arrebatados. Desceram com o microfone sem fim e foram escutando. Era mistério, mistério, mistério, mistério, mistério. Línguas estranhas, línguas estranhas, línguas estranhas, línguas estranhas. Se nós orarmos, não haverá mais obstáculo. Não haverá mais problema financeiro. Não haverá mais desânimo. Não haverá. Não haverá mais doenças que nos resista. Não haverá mais terreiro de macumba que se segure perto de nós. Não haverá mais quem segure este povo. Se nós orarmos, Deus treme a nossa alma, Deus treme o chão. Aonde estamos, o céu se abala. Se nós orarmos, o inferno recua. O diabo treme. O diabo dá calafrio. Se nós orarmos. Esta geração precisa conhecer missionários banhados pelas lágrimas da oração. Aleluia. Quantos querem começar a ser um homem, uma mulher de oração aqui hoje? Hoje. Para com esse negócio de dar bom dia, boa tarde para Jesus. Tem crente que está orando 3 vezes ao dia. Tem. Antes do café, antes do almoço, antes da janta. Só 3 vezes ao dia. Jesus, graças te dou por este café. Primeira. Meio-dia, Senhor, graças te dou por este almoço. À tarde, graças te dou por esta janta. 3 vezes ao dia. Como diz o goiano, desconfia, irmão. Desconfia. Crente que quer andar coladinho com Jesus. Aleluia. Aleluia. Crente que quer ouvir a voz do Espírito Santo. Crente que quer chegar e dizer assim: Enéas, Jesus te cura. Eu não tenho um prato, nem hora, mas o que Cristo te dou. Em nome de Jesus, levante e anda. Tem que dar mais do que bom dia, boa tarde, boa noite para Jesus. Tem que mergulhar na oração. Tem que deleitar-se na oração. Tem que conhecer os mistérios da oração. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Missionários para esta geração. Em último lugar, tem que ser um homem como Daniel, que não tinha medo nem da vida e nem da morte. Não, Daniel, é verdade que você não adora a imagem que mandei preparar? Fique sabendo, ó Deus, que eu não adoro. Daniel, eu gosto de você. Não adoro. Eu também lhe respeito. Mas não adoro. Só conheço um Deus, Daniel 2:28. Há um Deus no céu que revela os seus mistérios aos seus servos. Só um, ó rei. O rei olhou assim, desfigurado, esse lamento. Pode levar. Soltou nas covas dos leões. Irmão, crente que ora, faz leão ficar de jejum. Ó! Oh! Comer hoje não. Chegou aqui o servo do rei. Estão soltando Daniel. Daniel chegou e leão. Meu Jesus amado. Aleluia. Aleluia. Engraçado que Daniel, no meio dos leões, irmão, está tranquilo, em paz. E o rei está no palácio. Será que já acabaram com os ossos dele? Tadinho, para que ele fez isto? Bastava dizer sim, estava livre. Agora eu creio que é só sangue, pedaços de carne. Eu conheço aquelas feras. Ai, coitado, como eu gostava daquele moço. Não dormiu, não dormiu. De manhã, o rei chega e diz assim: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-á o caso do teu Deus, a quem tu serves fielmente, ter te livrado das feras, dos leões. E Daniel, do fundo da cova, diz assim: viva o rei para sempre, porque o meu Deus mandou o seu anjo e me livrou dos leões, porque não viu em mim pecando nem ofensa contra ti. Tirai, tirai, tirai, tirai ele ligeiro. Tiraram, tiraram. Agora escreva aí, seus covardes. Agora escreva aí, seus mentirosos. Escrevam: eu, rei Dario, eu ordeno a todas as províncias, ninguém chame pelo nome de outro Deus, porque é só o Deus de Daniel. É Deus. É esse tipo de missionário que nós precisamos, que muda coração de rei, muda coração de ministérios, muda coração de ministros, muda coração de nação, muda coração de todo mundo. É esse tipo de missionário de que essa geração precisa. Tá bom, Jesus? Chegou a hora. Todos que aqui estão, dê as mãos assim agora. Fiquem tranquilos, porque o que Deus vai fazer aqui agora é inexplicável. É inexplicável. Todos, todos, levante assim a corrente. Todos, todos. Ah, no teu reino, o homem que tem o Espírito do Deus Santo, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Segure, segure a mão, segure a mão, aleluia, aleluia, aleluia. Três homens vão orar aqui hoje. Depois eu vou conferir os que Jesus vai batizar. Aleluia. O pastor Evaldo. Aleluia. O pastor Vanderlei. E depois eu vou orar. Segure a mão do seu irmão. Segure a mão do seu irmão. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Ministros de Deus, oremos por esse povo. Aleluia. Missionários, para. Para esta geração. Em nome de Jesus Cristo, receba agora batismo com o Espírito Santo, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, queima, queima, queima, queima, queima, receba agora, receba cura, receba avivamento, receba a presença do Cristo vivo. Oh, envie mais poder. Agora, agora, agora, agora, agora, agora, agora, agora. Receba avivamento, receba fogo, levante as mãos, levante as mãos, receba, receba, receba em nome de Jesus. Queima, queima, queima, queima, queima, queima, manda mais, manda, manda, manda, manda, manda, manda. Agora, agora, agora, agora, agora, agora, agora, agora, lá atrás em nome de Jesus, lá atrás em nome de Jesus, lá atrás em nome de Jesus. Receba, receba avivamento, receba avivamento. Agonize a sua alma, agonize a sua alma, agora, agora, agora, agora, agora, agora. Manda mais, Jesus, manda mais, manda mais, queima mais, arrebata, arrebata, agora, agora, agora, agora, agora. Sinta agora. Você é o homem que Deus está procurando. Você é o jovem que Deus está procurando. Você é o pai de família que Deus está procurando. Deus está procurando você. Diga, diga, diga, diga, diga. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Recante rebaixando. O mistério de fogo está descendo aqui nesse momento. Deixa Deus te calçar. Deixa o sapato de fogo. Deixa Deus te revestir agora. Deixa Deus te encher. Homens que o mundo precisa. Missionários da última hora. Gideões de Deus. Toca. Manda mais fogo, Jesus. Manda mais poder, Jesus. Enche, enche, reveste. Este lugar está incendiado pelo poder de Deus. Este lugar está incendiado. É fogo puro. É fogo puro. Dança do Espírito. Sapateia do Espírito. Deixa Deus fazer. Deixa Deus te encher. Dê lugar ao Espírito Santo agora. Ora canna manda suya, mende kumahai, lai soma rebeto e carrebia. Eu vejo chama de fogo passeando no meio da igreja, pastor Gilmar. Tem chama de fogo para todo lado, lá fora do telão. Vocês que estão pelas imediações do ginásio, receba fogo de Deus. Ah! Aleluia, aleluia, aleluia. Não pare de orar, não pare de orar, não pare de orar, não pare de orar, não pare de orar, não pare de orar. Segure a mão do irmão, não pare de orar. Missionário, esta geração, ele percorre. Eu vou por dentro de fora, ele está olhando. Olha os seus pés, olha as suas mãos. Tem sinais de cravos, meus irmãos. Farol de guerra aqui está. Como é diferente desse lugar? E quem está frio vai se alobrar. Se tem o inferno, vai se comportar. O espírito de ouro está pedindo espada de fogo em sua mão. É chama de fogo por todo lado. Queima o pecado do cristão. A sua glória invadiu aqui, invadiu ali e chegou lá. Até os demônios tremem de medo, porque o varão aqui está. Como é gostoso este lugar. Este lugar é glória. Como é gostoso este lugar. Este lugar é glória. Glória. Glória, glória, este lugar é glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, este lugar é glória. Anjo descendo e anjo subindo, trazendo bênção e levando glória. E o crente triste e desanimado vai sair saltando e dizendo glória. E o inimigo não fica na frente, não fica do lado da esquina, porque de ele ainda sai. Esse povo passar por cima. Não é gostoso, oh, nunca é gostoso. Esse lugar é glória, não é gostoso esse lugar. Este lugar é glória, glória, glória, glória, deixa da barra, amor. Este lugar é glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória. Este lugar é glória, e o barão de guerra aqui está. Como é diferente este lugar, e quem está triste vai se alegrar, e nem o inferno vai se abordar. O cinto de ouro está cingindo, espada de fogo em suas mãos. É chama de fogo por todo lado, queima o pecado do cristão. A sua glória invadiu aqui, invadiu ali, e chegou lá. Até o inferno teve de medo, porque Jeová aqui está. Como é gostoso esse lugar. Este lugar é glória, onde é gostoso este lugar. Este lugar é glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória. Este lugar é glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória. Este lugar é glória, anjo descendo e anjo subindo, trazendo bênção e levando glória. E o crente triste e desanimado vai sair saltando e dizendo glória. E o inimigo não fica na frente, não fica do lado da esquina, porque se o inferno não sair, se Deus irá passar por cima. Como é gostoso este lugar. Este lugar é glória. Como é gostoso este lugar, este lugar é glória, glória, glória, glória, este lugar é glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, este lugar é glória. Adore, adore, adore, adore, adore, adore, adore, adore, adore, adore, adore, adore, adore, adore, adore, adore, adore, adore, adore, adore, adore, adore, e seu Darius para esta cheira. Sapato de fogo, Deus colocou em meus pés. Um varão de branco aqui desceu. Sapato de fogo, ele me deu. Sapato de fogo, Deus colocou em meus pés. Sapato de fogo, Deus colocou em meus pés. Colocou na veste de varão de branco e revestiu. Com seu sangue poderoso, ele me cobriu. Fica desse irmão, a sua glória. Fica desse irmão, do sabadê. Dá do barão de branco, sapato de fogo pra você. Dá do barão de branco, sapato de fogo pra você. Chora, canta, narra, suplica, camarada, chora, cadeira, cadeira, cadeira, cadeira, cadeira, cadeira, cadeira, cadeira, cadeira, Sapador de fogo, Deus colocou em meus pés. Sapador de fogo, Deus colocou em meus pés. Um barulho de fogo, aqui desceu. Sapador de fogo, ele me deu. Sapador de fogo, Deus colocou em meus pés. Sapato de palco, Deus colocou em meus pés. Sapato de palco, Deus colocou em meus pés. Sapato de palco, Deus colocou em meus pés. Sapato de palco, Deus colocou em meus pés.